visão localizadora 1896. 1896, chame torre 1-18-95. 1895, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, voo 1896. 1896, ainda na escuta do controle. Oi, Salvador, boa noite, voo 1896. Oi, Salvador, voo 1896. 1896, com a sua aproximação, vai autorização de pouso. Aguardo. 606, sola os 20, direito, 129, sola. 1906, lembrando a sua escuta. 1906, boa noite, táxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o 03, o voo 1906. Livre pouso, 1900 graus, 101. Livre pouso, 710 com 10, 1896. Boa noite, autorizado para Natal, o nível que eu tenho aqui é o 370, pela Upper Zulu 10, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Cuca, transição Zipar, transponder é o 5032 e o controle em 120.8, corteja. Boa noite, 05, autorizado Natal, nível de voo 370, aeroguia Upper Zulu 10, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Aí na Cuca, transição de par, transponder 5032, controle 120, sinal 8. Correto, 1805, chama para o push. Só 24, direito 129, senhor. Sim, direita, confira, mantém a sua escuta. 129. 129, pode. Zulu 4298, chame Recife 1268, 5, alterne 12545. 2685 secundária. 2685 secundária 12545. 2685 4298. Solo Salvador, Azul Yankee November. Alfa Yankee November, estou ciente do termo do reboque, tenha uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Localizada no localizador Javisão com a pista, Altan 3152. Kingston 3152, chame a torre 118-95. Chama a torre Salvador 3152. Torre Salvador, boa noite, Altan 3152, informe estabilizado no ILS, 3 milhas de Índia Serra. A gente continua a aproximação e reporta na enxergada final. Reporta na enxergada 3152. Portanto, ele 152 informa que passou externo, baixado e travado. Ciente, livre pouso, vento 100 graus, 10 nós, 3152. Livre pouso, portanto, 3152. cara seco na posição 90 para a frente, para a 805, está autorizado o posicionamento no 10, chame para o táxi, o altímetro no 0, 12. Azul 4062, chega da mar e desça para nível 050, ajuste no 012. Salvo, saudança 3152, bom dia, viva no setor. Boa noite, 3152, táxi na Alfa e Juliette para o portão 062. Alfa 062, 050. Salvador, Gol, Monoito, 05138 a bordo, 2h40 de autonomia, Altera Maceió, pronto para o táxi. Tá livre o táxi. Perdão, aguarde o instante para iniciar o táxi, aeronave da TAM vai estacionar no portão 612, após prossiga o táxi via pátio 1 no Indy Alpha até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895 para a decolagem, tenha uma boa noite no 714. E após o parqueamento da aeronave da TAM no 62, autorizado via Pátio Inch Alpha, bom de espera, torre 295, voo 905, muito obrigado, boa noite. Salvador, voo no 714, para o push e back acionamento, Figueira 08. Confirme, a aeronave está taxiando é o Gol no 805, é isso? Afirmativo, no Gol no 805, o senhor falou que a aeronave ia parquear no 06? Afirmativo, ela vai parquear no 06 e o senhor está saindo do portão 10, não é isso? Afirmativo, então o senhor deve manter posição ali através do 07, do 8. Ok, está autorizado já a iniciar lentamente, ele já está ingressando, vai parar 62, ok? Eu quero ver como é que vai. No 714, coordene com a equipe de solo, após o táxi da aeronave da companhia sua causa, está autorizado o push, chama para o táxi. O no 714, copiou a instrução? Ok, após o táxi da aeronave da companhia sua cauda, está autorizado o push, chama para o táxi, altímetro 012. 012, após a aeronave da companhia, na cauda, autorizado, Autorizado, tá. Retornador, muito boa noite, Gol 905, próxima ponte de espera, dona 0, pronta para decolar. Autorizado, alinhar e decolar, vento 1-0-0 graus, 8-9, 8-0-5. Decolagem autorizada, dona 0, Gol 905. É o Gol 1994 na posição 3. Informação Bravo, posição 3, Maceió. Boa noite, Gol no 994, está autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5037, o controle em 120.8, corteja. Você poderia repetir o transponder, por favor? 5037. Sim, autorizado para o Gol 1994, 1350 para Maceió, via Upper Whisky 58. Decolando da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5037 e o controle 1208, o Gol 1994. O Gol 1994, correto, cotejamento, chame para o... O acionamento no portão 3. Gente, assim eu parar, vou no 914. Salvador, voo no 114 para Coroçaque, na alternativa Salvador, 1h40, estamos a bordo no 52. Táxi, pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera à torre em 1895, o altímetro no 012, tenha uma boa noite no 714. É pátio Indy Alpha, chamada o 1995-1012, grata volante. Controle o Gol 1805, cruza 1400. Gol 1805, contato radar, sua para nível 070 na saída Puca de Pá. A Puca, restrito 70, confirme? Negativo. Autorizado nível 370 na saída Puca de Pá. Ok, 370, Puca de Pá. 62, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, está autorizado em ILS, reposto estabilizado. 2.000 pés, 1.012, reposto estabilizado, 4.0, mentalizado, Salvador, voo no 714, na próxima. A Estado em área de decolar, 100 graus, 109, 714. Decódulo 0, volta 7, comando. Noite 05, subrestrito nível 350, solicitação do centro restrito. Ok, restrito 350, 350. Gol no 7 no 4. Estimativa, os 43, controle 208. 208, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, gol no 7 no 4. Boa noite, gol no 7 no 4, contato radar, sua para nível 230, saída Puca, Jamaracaju. Puca, Aracaju 230, gol no 7 no 4. Tran 31970, boa noite, acende a identificação, chegada à mar e desça para nível 050, ajuste em Salvador 9012. Azul 4062, chame Torre 198, decimal 95. 1895. Torre Salvador, bom dia, Azul 462, estabilizado, IRS. Ciente, cheque trem autorizado, pouso, vento 100 graus, 12 nós. Ligou no 805, pode voar de paz, está presente? Aguarde. Salvador, o 3170 está dizendo que pare, tá? Autorizado e tá. Certo, tá, 3170, obrigado. No 805, acudem diretamente com o Centro Recife, 12685 até 2545. Cessna 6800, 25, 465, 905, boa noite. Boa noite. 4062, livre pouso, vento 100 graus, 109. 510, seu 4062. No 7 ou no 4 da Gol, pode voar a Caju? Mantenha a saída, guarde coordenação, Gol no 7 ou no 4? 7, por favor. Gol no 7 ou no 4, autorizado direto a Aracaju. Direto para cá, já está de volta. O solo aos 48, direita, 129 só. Direita 219, azul 4062. Salvador, boa noite, azul 4062, livrando na foto. Taxi 4062 via Alfa e chamei a sua Juliette. Salvador, boa noite, azul 4062, livrando na foto. Taxi e Alfa, chamei a sua Juliette. Vivo táxi Alfa, vai chamar antes da Juliette, o 4062. 970, reautorizado, descida para 2.000 pés, ajuste na 012, livre LS, aporte estabilizado. 2.000 no 012, tá. Está livre da restrição 050, tá? Livre. Tá. Azul 462, antes da Juliette. Tá livre, esquerda, portão 8. Esquerda, portão 8, 462. Salvador Ground, Cilindro Show 1896, information Bravo. Go 1896, good evening, I have here 370 to João Pessoa, ready to copy? Ready, go ahead. Okay, go 1896, clear to João Pessoa, flight level 370 via Upper Whiskey 58. Take off from the runway 10. With left turn to Pucca departure and Caju transition. Transponder 5041 and departure control frequency 120.8. Read back, please. departure control 1 You are radio back is correct, call me ready for taxi. Oh, I'm sorry, call me ready for pushback and startup. I'm going to push back and start up to go when it's 906. Confirm, are you ready now? Not yet, I call you when ready. Roger. Alô, Salvador, Volga Norte, na parte da posição 3, para pista, né? Autorizado, chama para o táxi, no 994, altímetro no 012. Autorizado, quadra para o táxi, estado, no 012, no 994. Salvador Azul 3, Zona 32. Informação Bravo, posição 612, autorização Maceió, Zona 312. Zona 3152, boa noite. Está autorizado para Maceió, nível de voo 330, pela Upper Whiskey 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5021, controle em 120.8, Cottage. Autorizado nível 330, Maceió, pista 10, curva esquerda. Puca Caju, só por 58, 5021 e 120.8, 3152. Tá 3152, correto, cotejamento, chame para o acionamento no 62. Demora 62, tá 3152. Zero. Na 3170, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, 331, 70. Salvador, boa noite, T3170, final 10. Ciente, livre pouso, 1100 graus, 10 nós, 3172. Livre pouso, 10, T3170. Solo, Salvador, gol 1994, com 143 a bordo, autonomia de 02. 4, alterna, Salvador, está livre o táxi à direita, no ponto de espera, chama a torre 1895, boa noite. Muito obrigado, então, boa noite, direito, está livre, 18, 95, no ponto de espera, gol 1994. Clear to pushback and start up, come ready for taxi. QNH now 012, go 1896. Clear to pushback and start up, go 1896. Bom. Boa noite, eu vou na 994. Pode estar pronto. Gente, mantém a posição. Mantendo. Tem aí, Mateu, o Bravo 94. Ali, Mateu, voo 19 na Tupac. 3170, solo aos 02, direito 129, solo. Direito 129, sendo 3170. Salvador, boa noite. 3170. Boa noite, tá 3170, táxi na Alfa, é a guarda antes da Juliette. Alfa, guarda antes da Juliette, 3170. Decolagem 94, vento 100 graus, 109. Decolagem 30 da 10, gol da 9 da tarde. Go 1896 request. Taxi, we have 116 aboard, 2 hours, 15 minutes, endurance, divergence, turn Bravo, Mike Oscar. 133 on board, is it? That's it. Roger, taxi approved via India and Alpha to holding point runway 10. We're ready, call tower 118.095. Have a nice flight and a good night, sir. Thank you. See you soon. Go 1896. Tá 3152, está autorizado pushback e acionamento no 62 e chama para o táxi. Tá 3152, tem condição de coordenar com a equipe de solo, recuo da aeronave, permitindo o ingresso da aeronave da companhia no mesmo portão 62? Ah, sim, você está 3152. Ok, por gentileza, então recua a aeronave de modo a permitir o 321 da companhia que ingressará no portal 612. Ah, leve então. Salvador Tower, good evening, go 1896, go short runway 10. Roger, clear to line up and take off. The wind is 100 degrees, 8 knots. Clear to line up and take off. Go 3170, está autorizado ingresso via Juliette para o portão 612. Atenta a aeronave da companhia que está puxando no mesmo portão, vai recuar para permitir esse ingresso, ok? Juliette, 630 final, grato 994. 994, voe direto Maceió. Desculpe, o controle? Você chega para o gol na 994. Voe direto Maceió. Direto Maceió da presente, gol na 994. Decola 07, controle 208. 08, bom. Finalize 5, airborne 07, controle 108. 08, bye. Fazer departure control, good evening, go 18. 120, decimal 8. 1896, radar contact on departure, reclining, maintain flight level 370, Puka departure. Flight level 370, go 1896. Salvador, 994. 3152 chamou para o táxi? Agora vai chamar táxi, para o táxi. Seu BG 134. Duas horas, alterna a área que está precisando. Ok, autorizado o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame a torre 1895. Tenha um bom dia, bom voo. Mantém de Patrick, standby, go 1896. Standby, go 1896. Ciente autorizado, alinhado e decolar, 100 graus, 100 mais. Salvador Control, go 1896, passing flight level 150. Roger, go 1896, contact 2-3-3, 126, decimal 85, if unable 125, decimal 45. 126, decimal 85, back up to 124, decimal 45, go 1896, bye-bye. Solo Salvador, muito boa noite, Portugal 024, on position 11, we have information for Bravo, we're ready in about 10 minutes to report. Okay, good evening, airport 024, clear to Lisboa, flight level initially is 370, the first airway upper Whiskey 50 up to Mossoró, after that upper November 866 up to Magno position, and after you fly in accordance to your flight main route. Take off from runway 10 with left stern to Momo departure and Gibbet transition, transponder 5045 and departure control frequency 120.8. Read back, please. Salvador Control, please. Departure 024 to Lisbon, flight level 370. First airway, upper Whiskey 50 until Mossoró, and then upper November 866, Mazo, and then flight plan route. Runway 10 for departure, left turn, Momo departure, Gabit transition, 5045 on the squawk, and frequency for departure will be 120.8. Airport 024, your readback is correct. Come and ready for pushback and startup. I will call for push airport 024. Trip 5556, chegada Mare, desça para nível 050. Etapa inicialmente, o trip 5556.